Estamos aqui com mais um programa e podcast Notas do Subterrâneo. O Patrick e o Caixa estão aqui, eles são da banda Podia Ser Pior. Caixa d'água, né? O Patrick tá corrigindo aqui. Eles são da banda Podia Ser Pior, né? Que é uma banda de longa data aqui de Porto Alegre, desde 94, né? Fazendo um sonorinho de punk hardcore, né? Eu conheço o Patrick já há muito tempo, né? O Caixa d'água eu conheço não tanto tempo também, mas é um cara muito divertido. Então, pô, fiz questão de convidar eles pra participar do programa aqui, né? A banda ficou um tempo parada, voltou. Patrick, eu sei que tem outros projetos musicais, o Caixa d'água eu não sei. Mas enfim, vou passar então o microfone aqui pro Patrick e depois pro Caixa. Eu queria que vocês falassem assim, como é que vocês se envolveram nessa coisa assim, de música, de punk rock, né? Música independente, underground, enfim. O que é que motivou vocês a participar dessa roubada toda e o que é que leva vocês até hoje a estar nessa roubada e depois dos 30 anos, né? Que normalmente depois dos 25 aí, formando e tal, o pessoal larga tudo de vez aí. Como é que foi? Vocês bateram a cabeça na parede, alguma coisa assim, pra começar a ouvir som? Ou tinha o irmão mais velho que apresentou? Como é que foi? É, foi tipo isso, meu. Eu tenho um tio que é como se fosse o irmão mais velho, que ele é 11 anos mais velho que eu. E ele tinha, nos anos 80, ele tinha todos os discos de AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden, Led Zeppelin. Tudo de Purple, tudo importante, assim, ele tinha, de bom. E teve um dia clássico, que ele tava brigado com a minha avó, e eu devia ter 8 anos, 86, não, 86, tinha 8 anos. E ele brigou com a minha avó, daí ele me chamou lá no quarto, lá, daí eu disse, tá, vem aqui, vou te mostrar um disco. E fechou a porta, trancou a porta, botou o disco a todo volume, meu, do Camisa de Vênus, cara, ao vivo. Que era cheio de palavrão, meu. Muito a fuder, ficou eu e ele rindo muito no quarto e minha avó batendo na porta, minha avó tava com visita na sala. E daí tinha aquela música. E caminhando de norte a sul, eu vi muita gente tomar no cu, eu me fudi. Cara, isso aí é pra mim, né, velho? Daí eu comecei a desenhar os Ed ali do Iron Maiden, né? Desenhar o Ed, desenhar as coisas, tudo. Começou aí. Daí, depois que eu fui conhecer os punk, por causa do Guns N' Roses, que eu fui começar a conhecer o punk, né, cara? Porque eu comprava as Rock Brigade lá, quando o Guns N' Roses veio no Rock in Rio 2. E daí tinha ali todas as coisas que os caras, o Duff McKagan curtia. Misfits. O cara falou, sim, eu gosto de Misfits. Deu, bah, Misfits. Daí, tipo, era um parágrafo, assim, no Rock Brigade, dizendo... as influências punks do Guns. Aí tu tinha todas as bandas ali, Sex Pistols, Misfits. E o Ramones eu já conhecia do colégio mesmo. E foi aí que começou, né, meu? Foi assim, foi com um Camisa de Vênus. Vai lá, Caixa d'água. Porra, é engraçado, né? Como todo mundo que tem conversa com a influência Iron Maiden na vida. Faz parte. Iron Maiden faz parte da nossa vida, hein, meu? Não, a gente não deve ter vergonha. Quando é... É, Iron Maiden também usa até hoje, né? Os caras têm até avião. Mais bonito show do Pô, foi no. No Verde. Primeiro. Um dos primeiros. E aí comecei naquela história lá, cabeludinho, Iron Maiden e tudo mais, né? Só que o que me trouxe realmente pro hardcore e pro movimento mais punk foi o skate, né? Na época do Tubino. Tá? Que aí eu comecei a andar de skate, pá, com a revolta da sociedade, aquela história, né? E aí escutava lá os. Animais, não sei o que mais. Aí tinha um amigo cabeludo com cabelo cebado, sabe? Que era mais hardcore, com os pés na parede, ah, na bike. O cara era punk, não, pai. Era punk da raça. E aí eu e o gordinho aragonês ali, que é o Patrick, né? O peludo, Patrick. Patrick era cabeludo. Cabeludo, Patrick era cabeludo. E aí foi todo aquele movimento. E aí quando via, tava lá eu lá tocando com um baixo de um cara que era. Tocava thrash metal, e aí o baixo era um tonante, só tinha três cordas, e eu botava uns parafusos, assim, tinha uma cruz vermelha virada ao contrário. Isso aí nos primórdios, né? Daí foi, mano. Daí nós entramos, e o skate, e depois o surf, e o movimento do belo movimento hardcore, assim, naquela época, sabe? Que era uma coisa vibrante, assim. E aí a gente entrou dentro e foi, até hoje, né? Entrou dentro. É, até o cu. Pô, eu me identifiquei quando tu falou do Camisa de Vênus, que o meu irmão, eu me lembro até hoje, do Fábio Cavalcante quebrando o disco do Camisa de Vênus ao vivo no programa dele. Meu irmão comprou esse disco, o primeiro disco do Camisa. E eu me lembro que na época eu ouvi. E tinha uma dublagem de um colégio pra fazer dublagem. E eu fiz, daí a música O Adventista, né? Nacional, daí eu... né? Até vocês tocam, né? No show, sei. Sim. Então eu me lembro que eu fiz uma dublagem dessa música, né, no colégio, assim, eu era criança, né? Dublei essa música aí, então ficou... as freiras lá do colégio ficaram brabas. Ah, eu falava muito de colégio, então. Acho que foi até no Tubino, meu. Não me lembro se foi no Tubino ou se foi no Santa Inês ainda. Que era o aula de inglês, né? Trazer uma música pra traduzir a letra e tal, legal, assim. Bah, ô meu, eu sabia inglês legalzinho, sabe? Tipo, eu não me fudia em inglês, ia bem, assim. E daí, ô meu, peguei Surfing Bird, o Ramones tocando. Que, ô meu, a letra da música é só Bird, Bird, Bird is the word. E todo mundo levando o Counting Crows, umas coisas assim, uma letra tricomplexa lá, e eu levei o Surfing Bird, meu. E a professora curtiu. A professora curtiu a full letra, meu. Foi muito fuder. É, o pá-pá-pá-pá-pá. Traduziu o pá-pá-pá-pá-pá. Muito a fuder. Ué, tem uma... conta sua história de colégio aí, porque é importante falar disso. Todo mundo fala aqui das suas histórias de colégio, fala aí também. Ah, isso aí é um problema meio complicado, né? Porque o colégio foi uma parte meio negra na minha vida. Ah, aprontamos demais, né? Puta que pariu, foi foda, cara. Rodei 3 vezes no colégio, fiz dependência, fui expulso no colégio. Era cabeludo, joguei foguete no banheiro, foi foda. Aí movimento hardcore, skate, futebol na praça, maloqueirada da zona. fora as coisas ilícitas, né, que a gente não deve comentar nesse momento e não sabemos quem escutará. É, essas coisas assim, Patrick, né? É. Então foi, mas foi do caralho, velho. Acho que o colégio foi um, Deus o livre, né, foi foda. Bom, então, passando para a próxima pergunta, vocês começaram em 94, né? Como é que era o cenário aqui em Porto Alegre, mais especificamente aí as bandas que vocês se identificavam, tocavam juntos, começaram juntos? Como é que começou? Podia ser pior. E como é que era o cenário nessa época que vocês começaram aqui em Porto Alegre? Com quem vocês se identificavam, né? Os shows que vocês frequentavam, os lugares? Começamos em 94, tá? Só que ninguém sabia tocar nada, a gente era completamente podre. Não sabia tocar nada. Tipo, a gente era os amigos e a gente falava: tá, tu vai tocar bateria, tu vai tocar guitarra, tu vai tocar baixo. Eu tinha um projeto de banda chamado Rancor, que era pra tocar Exploited e tal, que nunca saiu do papel. Tinha 200 músicas escritas no caderno, mas nunca tocamos nenhuma de fato. Enfim, aí ficamos um ano meio que ensaiando aos trancos e barrancos, tá? Até formar algumas músicas, desde conhecer o pessoal dos Tortos. Nessa época já rolava o Valverdes, o Ultraman, um monte de banda fudeu, que eu nem me lembro agora, que eu tô bêbado. Um monte de banda que eu frequentava, assim, tá? Mas as bandas de hardcore, tinha aquela... Puta, qual é o nome da banda aquela? Que era uma manobra de skate, nome? Não. Noise Grind, isso. O Coquinho fez um festival uma vez no Garage Hermética com o Noise Grind. E ele foi lá onde a gente andava de skate, num troço de roller lá, levar os flyers. E a gente era muito piada. Aí eu fui, conheci um pessoal, assim. Mas, quando Podia Ser Pior começou a fazer show, que foi em 95... foi com No Name, que era a banda dos nossos amigos, que também tava fazendo banda ao mesmo tempo que nós, que era que nossos amigos, a FU, assim, a banda irmã. E os Torto, os Thompsons, e quem mais? Aí tinha a banda do Canela, depois, em 96, 97, ali, o Alhide, o Aggressive Skate. Quem mais, cara? Los Vasos foi mais um pouco 98, por aí 99, eu acho. Não tinha muitas bandas, assim, que eram nossas amigas, assim, pelo menos que a gente... Tipo, a gente não conhecia as bandas de hardcore de Porto Alegre, cara. Não tinha, cara. Tinha só Replicantes. E daí, quando a gente viu... A gente conheceu os Tortos, foi o seguinte, cara. A gente tava ensaiando no estúdio e eles tinham horário depois da gente. E a gente, enquanto a gente tava pagando, eles começaram a tocar. E até então, eu achava que só a gente tocava esse tipo de som, meu. O hardcore mais tosco, assim, só que ao mesmo tempo a gente conhecia no FX, sabe? Que na época era legal. E a gente tocava uma pilha no FX. E aí os Tortos chegam ali e começam a tocar todos no FX, cara. E eram muito piá. Eles são mais novos que a gente. uns 3 anos, 2 anos mais novo. E começaram a tocar os NoFX, e nós ficamos apavorados, meu. Bah, ali os caras estão tocando muito a fuder. E daí a gente ficou amigo deles. E aí veio também a No Name, que veio da Dishwashers, que era a banda punk deles ali, que era tipo que nem podia ser pior, em 94, só tocava nos ensaios e no, em festinha de amigo, e nunca tocou nenhum show de verdade. Então vamos, depois dessas perguntas, a gente volta depois aqui com a Polícia Pior. Eles vão escolher umas músicas pra rodar, a gente vai rodar também as músicas do disco novo deles aí. E depois a gente vai perguntar mais coisas aqui pro Patrick, pro Caixa d'Água. O Patrick tá servindo a cerveja aí. Então a gente vai rodar aí o primeiro bloco aqui, eu vou abrir uma seleçãozinha de hardcore aí, de punk rock mais recente, né? São só discos aí que foram lançados no ano passado, no ano passado, né? Nesse ano também. O Magister foi nesse ano. É uma banda nova, né? Da Dinamarca, que nosso amigo Matheus Mondini, lá de São Paulo, lançou pelo selo lá Nada Discos, é um vinil deles. Chama Night Fever, New Blood, o nome da música. Essa música fala sobre isso que é legal, eles são os moleques novos lá da Dinamarca, uma molecada assim. O baixista da banda, cara, se veste de Warriors, do filme lá, sabe aquele cara que uma parte das gangues, os caras se vestem de como é que é? Baseball. Ele se veste ele se veste desse personagem no show, assim, pinta cara de verde assim e bota a roupa de beisebol. Bom, como é que o cara não vai gostar de uma banda dessa, né, cara? Então, tipo, Night Fever, a música é New Blood, fala justo disso, assim, ó, parar de reclamar e fazer as coisas, né? Então, fala do sangue novo. Ah, você não está... Hoje não é 83, hoje não é 84, hoje a gente mora na nossa época. Hoje a gente vive na nossa época, vamos fazer as coisas, né? Então, fala essa coisa do sangue novo, da cena nova que tá vindo. Então, essa música aí vai pra toda a molecada aí que tá começando a... Ou fazer banda, ou fazer zine, ou botando mais space. Ou os velhos que estão voltando, né? Que nem vocês, tá certo? Né? E depois a Regulations, que é uma banda da Suécia, eles voltaram. Eles foram uma das bandas responsáveis por esse revival, entre aspas, assim, de hardcore 80, assim. Eles e os Observers, lá dos Estados Unidos, eles voltaram e gravaram um disco fenomenal agora, que é o último disco deles. A gente vai rodar Bagdad Beach Party. E o Manchester, da Suécia também, só que canta em sueco, não sei pronunciar o nome da música, que é uma das bandas mais legais que surgiu nos últimos tempos, assim. Eu digo que mistura um pouco de indie rock com punk, assim, pós-punk, né? E é cantado em sueco, assim. Lembra aquelas bandas punks suecas do começo, como o Ebagon, as bandas 77 da Suécia, assim. Então a gente vai ouvir Night Fever com New Blood, Regulations com Bagdad Beach Party e Mash History com Don't Come In Ten Kra Musiken. Vamos lá então, de esse bloquinho de 3 músicas, depois a gente volta com o Patrick e com Caixa d'Água aqui, eles vão mandar no som aí, beleza, pessoal? You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. We are the new kids of God and fuck me. And this is now the new blood. Então a gente voltou aqui com o nosso do Subterrâneo, depois desse bloquinho de três músicas. Vou perguntar pra eles, que o pessoal não podia ser pior. Quanto tempo durou a banda no primeiro período, na primeira fase? Quantos anos foi? De 94 até, né? E o que é que vocês produziram nesse período, assim? O que é que vocês gravaram? Eu sei que vocês... Eu lembro de uma fita demo que tinha Change Your Socks e tal, né? E quais lugares vocês tocaram, assim, e tal? Fala um pouco dessa fase. Seguinte, a gente começou a tocar... Fazer show mesmo em 95, 96. A gente deve ter tocado no Garage Hermética umas 20 ou 30 vezes. No Área 51, umas 15. No Sub Jazz, antes, no Área 51, umas 10. Brugalho, umas 6. A gente fez uns 200 ou 300 shows, cara. Eu tinha todos eles anotados no papel. A gente tocou em tudo que temos kiff, cara. Em Canoas, no Gullis Bar. Gullis Lanches. Gullis Lanches. Rolando tiroteio e facada, torto direito, né, meu? Não, os caras vindo perguntando. O menino que tava lá com o alemão, cara. O cara que fez minha estatua, que andava com a galera na época aí. E o cara usava a cabeça raspada. Nada a ver com o skinhead. Aí veio os punk falar com ele lá no Gullis lá, meu. Um frio de zero grau. E os caras vieram falar com ele às 4 da manhã. Ô, meu, tu é skinhead? E o cara olhou pra ele bem sério assim: não, meu, eu tô fazendo quimioterapia. E daí os punk mongolão, né, meu? O cara nem sabia o que era quimioterapia, mas parou de falar. Aí, meu... Tá, daí a gente fez esses shows aí, a gente tava nesse circuito, tá? Do 99 do Garage Hermética, segundas-feiras, lotado. Lotado, a fuder. Aí a gente gravou umas demos... Que tocavam, o grande hit das demos era o Change Your Socks, que tocou na Ipanema várias vezes. E era um reggae que ficava hardcore e tal. É a fuder na real essa música. Não, que sublime. Mas, não sei. E daí, tem também a coletânea no Garage Hermética, né? Sim. Garage Hermética Punk Hits, é isso? Isso. Tipo, nessa mesma, um pouquinho antes do Garage Hermética Punk Hits, saiu o disco lá dos caras da Killa Baby, a coletânea aquela, né? Pancadaria. Que a gente não entrou porque a gente tinha umas músicas em inglês. Isso foi o motivo que os caras disseram que a gente não entrou e tal. Mas todas as bandas dos nossos amigos e umas bandas que a gente nunca tinha conhecido, nem conhecia, umas bandas ruins pra caralho, velho. Ô, meu, umas bandas muito ruim, velho. Não, era, mas não era, não era tanto. Não, a coletânea tem muito seu mérito, velho. Sabe? Não tanto, mas tem seu mérito. Registrou uma cena de uma época. Registrou uma cena não tão fiel assim, mas registrou. É. Eu diria que o Garagem é um pouco mais fiel do que o Bocadaria naquela época. Porque eram as bandas que realmente tocavam ali nos shows de Porto Alegre. Tá, o Bocadaria que fez uma coisa mais do estado. Tinha umas bandas que eu nunca tinha visto, ouvido falar, nem visto, muito menos visto show. Isso que eu já tava tocando, como podia ser pior, já fazia uns 5 anos. Tipo, sei lá, Takaps. Que daí saiu na coletânea e acabou. Gabriel, essa foi a que veio na... Portão, nem sei, cara. Posso até estar me enganando agora, mas foi a que veio na minha cabeça. Sim. E... Vortex, a Vortex. Tá? Essas bandas aí, daí... que mais que a gente gravou? Só eu acho. Daí, por que a banda acabou, né? Como é que a banda acabou? Isso tu falou também. Isso, porque... Quando... Tá, então é o seguinte. A gente já tava meio que... A gente resolveu mudar o estilo um pouco, tá? A gente tava muito no aquele hardcore com reggae e ska, assim, mas não esse ska fuleiro de Rio Big Fish. Era um ska mais specials mesmo. E daí eu entrei no Valverdes. Sim. Em 2001. Os guri, o Júnior e o Aragonês, tinham já o cover lá de Sublime, profissional. Sem simila, profissional. O Bambi tinha uma banda chamada Os Pangaré. E os melhores, tá, mas enfim. Isso não foi essas outras bandas que atrapalhou, sabe? Foi que a gente tava, bom, meu, a gente não se aguentava mais ter que ensaiar e fazer show. E meio que o gosto musical da galera já tava meio que evoluindo, meio separado, sabe? Não que um tivesse evoluindo mais que o outro, mas eram outras direções. Sim. Tipo, eu tava começando a tocar com o Valverdes, eu fui tocar em Sorocaba e descobri umas bandas lá, tipo Butcher's Orchestra. Sabe? E daí me deu vontade de ouvir The Cramps. E daí eu comecei, fiz várias músicas. Daí foi a nossa segunda demo, que foi a o Desatinos lá. Não, é, o Desatinos. É, que foi o Desatinos, que daí era total essa influência, cara. Que eu fiz todas as músicas em 2 dias, meu. E a gente gravou em uma noite. A gente gravou em uma noite, foi, e é muito a fuder. É, muito a fuder, uma galera elogia, cara. E daí, aí a banda meio que foi minguando. Aí um foi morar na praia, em Santa Catarina, o outro foi pra Austrália. E daí parou, assim, sabe? Desencanou total. E a galera já tava com vergonha do nome da banda também, a Fu. Que podia ser pior, é foda, né, meu? Ah, nome horrível. Ah, cara, é porque não é a tua banda, né? Porque não é tu que tem que dizer qual banda que eu toco. Podia ser pior. Eu lembro quando eu conheci o Patrick, ele foi o nome da banda. Como é que é? Chegou um festival, primeiro Mutafuca Fest lá em Santo Antônio. Será que ano foi aquilo? 97, eu acho. A gente ganhou um X pra tocar. Foi 96. Daí o Patrick foi com o pessoal das bandas lá, com os tortos, com o pessoal. Daí chegou com uma toquinha, né? Daí eu cheguei, pô, quem é esse maluco aí, cara? Tava filmando, me lembro, com uma fumadora e tal. É, daí chegou assim, pô, qual é o nome da tua banda? Podia ser pior. Pô, tive que rir na hora, né, cara? E o bar, cara? Olha o nome da banda do cara, né, cara? Podia ser pior. Pô, vou perguntar do... falar de Santo Antônio. Uma vez vocês tocaram lá na sorveteria Iopa Mania. Comentem desse show, por favor. Esse show foi do caralho, né? A gente tocou e ganhou um X e a mulher não queria nem dar o refri pra gente no final. O cachorro quente. Não, era uma sorveteria no meio do centro da cidade de Santo Antônio, né? Onde aqueles... Tentavam entrar no movimento hardcore do momento, né? Meio punk revoltado com o sistema, ou tentando ser meio fora do sistema, ou época Oswaldeiro, né? Então eles se reuniram, mesmo que seja lá do interior, lá de Santo Antônio. E a gente foi tocar na sorveteria no meio do centro da cidade. Era um dia numa descida, a gente tinha os gurias andando de skate, a gente tocou uma meia dúzia de gato pingado na frente, foi foda. Mas era. Foi tudo a experiência, né? Podia ser pior assim. Desde aquela época de 94 foi um amadurecimento de todos nós, assim, em termos de som e tudo mais. Aí chegou lá na época de 2001, como o Patrick falou, foi uma época que cada um já estava brotando outro tipo, outras influências de som, cada um já estava virando para um outro lado. Mas não digo que foi um período, a banda acabou, assim, eu acho que a banda deu tempo, né? Na real, a banda deu tempo. Cada um tava com o projeto, aí o Patrick e o Júnior também já ficavam se bicando, porque cada um tinha uma mentalidade diferente de ver os negócios, o som, né? E aí, merda, não começa a brigar no estúdio, aí chega um que o outro, não sei o que, blá, blá, blá. Mas, porra, velho, foi do cara. Às vezes, né, cara? Não pode ser que tinha sempre razão, mas às vezes tinha, né, cara? Às vezes tinha, né? Mas era do caralho o som, cara. Pô, foi um período diferente. A gente acho que evoluiu, a banda tem evoluído, assim, né? Não digo musicalmente, né? Porque ninguém aqui é música, aqui é tudo barulheiro. Eu sou. É, o Patrick é músico, ele toca nos pau verde lá, ele é músico. Ele é músico. Ele é músico. Ele é músico pra caralho. Mas é isso aí, velho. A banda continuou nesse período, né, Patrick? Tá, isso aí. Tem que falar da volta, dá tempo aí de falar? Não. Então, primeiro aí, quem é que vai ser o primeiro a escolher as músicas aí? Tá, o Patrick vai rolar então um bloquinho aí das músicas e a gente vai comentar das músicas aí que ele vai escolher aqui. Patrick, então, fala aqui do som. O Patrick escolheu 3 músicas, cada entrevistado aqui escolhe um bloco, né? Então a gente vai perguntar pro Patrick por que ele escolheu essas 3 músicas aqui. Bom, primeiro eu escolhi a Serenade do Steve Miller Band, mas eu sou mongolão e não trouxe o CD. Então eu dei uma olhada aqui no vasto arquivo do Daniel e escolhi umas. O que eu escolhi mesmo? Diz aí. The Fala Satisfaction, cover dos Rolling Stones. Era 92, Hollywood Rock, The Fala tocando pra caralho na Ipanema. E eu ouvindo vorazmente e gravando tudo, cara. Então tinha aquela fita demo dele só de cover. Que tinha o Satisfaction, tinha o Bad Brains, Tim Maia, Jimi Hendrix, o Danzig, Dead Kennedys, Muito foda, cara. Fita muito foda, meu. Eu não sei como é que eles não lançam isso e não faz muito sucesso, sabe? Porque é muito bom. E no mesmo ano eles lançaram o Kings of Bullshit, que é um baita disco. Que é, eu ouço pra caralho, assim. Me influenciou bastante em vários sentidos, assim. Gosto muito mesmo. E por isso que eu escolhi essa aí. Cólera. Tá, o Cólera foi ali, né? Aquela, o lance do punk. Que foi em 94, quando a gente formou a Podia Ser Pior. Antes da Podia Ser Pior, tinha o Rancor. E o Rancor tocava cover de Cólera. Ou pelo menos tentava. Ô, meu, tu fala na tua vez, velho. Deixa eu que cuspir na parede, cara. É armadilha pra tu botar a mão. E daí, é por isso que eu escolhi o Cólera, assim. Bah, eu vi um show deles, cara, ano passado. Fui eu e meu parceiro, que era da Rancor, o Wagner. Cara, bah, que showzão, velho. Tudo uns velhos de, sei lá, 70 anos deve ter. E com muita energia tocaram muitas músicas, cara. Duas horas, tu tava nesse show? Pá, velho. Comprei a camiseta, né? Óbvio que não serve. Óbvio que não serve, eu nunca usei. Tô doando a camiseta do Cólera, só mandar um e-mail pra mim. Qual é a outra? Police and Thieves. Reggae, né? Bah, podia ser pior, tocava o Change Your Socks, que era a música mais famosa da banda, era o reggae. E a gente era conhecido por tocar reggae com hardcore. Só que não na pilha tão Bad Brains, era mais na pilha. Uma pilha não tão pesada quanto Bad Brains, não tão tosca também. Quer dizer, era tosco, muito mais tosco que Bad Brains. Mas era, tentava ser tipo Sublime e The Clash, essas coisas. Daí, por isso aí que eu escolhi o Police and Thieves. Pô, eu me lembro que o Júlio Manjo tocou em Santo Antônio da Patrulha, lá na minha cidade, em Porto Alegre, cara. Em 97. Você lembra isso aí? Tocaram aqui em Porto Alegre? Eu fui lá em Santo Antônio, lá, deu tipo... Tu se lembra quando eles tocaram aqui? Não, Julian Murphy tocou aqui, cara. Daí, pô, foi, eu fui lá, né? Fui eu e minha ex-namorada. Eu acho que eu me lembro um pouco, sim. Pô, foi foda. Foi foda isso aí. Foi foda isso aí, cara. Tipo, ninguém esperava, assim, os caras tocaram aqui, cara. Pô, e show do Cólera, como tu comentou, pô, ano passado, eu vi uns três shows do Cólera, cara. Olha, e, tipo, os caras... Tipo, eu vi um em 2001, outro em 2003 e outro ano passado. Os caras, tipo, começam assim, não para de tocar, cara. Não para de tocar. Cara, o Cólera era a banda. O Cólera era a banda que quando a gente era muito piá, o gurizada mais velha do skate, da rua, vinha nos mostrar a banda brasileira de punk, entendeu? Tá, tinha um Rato de Porão que a gente mesmo conseguia. Daí já conseguia o Olho Seco que vinha no lado B da fita do Rato de Porão. Agora o Cólera, os caras tinham vinil. Tinha o Ginter lá da Bagé, da rua Bagé, do bairro Petrópolis. Que era um punk mais velho que nós, assim, bem mais velho. Uns 6 anos mais velho. E ele tinha vinil desse disco aí do Cólera, o amarelo, esse, Pela Paz. Pá, ô meu, muito a fuder, cara. Era o gurizada punk mais velho que mostrava o Cólera. É, e os caras tocam 2 horas sem parar. Então a gente vai aqui, o bloco pra ter que escolher, o The Fall, Satisfaction. The Fall foi uma banda que eu também, tipo, cresci ouvindo, assim, sabe? Pra mim, a melhor banda gaúcha que teve. Né, tipo. E é uma viagem falar merda com o Edu K agora no Twitter, cara. Ele escreve qualquer besteira, daí eu escrevo outra besteira rindo da besteira dele e ele responde um aaaah gritando no Twitter, assim, é a fuder, é uma viagem. É, The Fall, eu acho que é a única banda nacional que eu tenho todos os discos em vinil, cara. Os que saiu, né? Pelo menos assim em vinil tem. Então, Kings of Bullshit, a gente vai. Do The Fall a gente vai rolar Satisfaction. Depois Cólera, do disco clássico, né? Eu acho que foi o disco punk mais vendeu no Brasil. Parece que na época vendeu 20, 25 mil, 30 mil cópias. Fizeram muito sucesso, né? Fizeram, na época muito sucesso. Eu me lembro que saiu uma matéria, eu tenho umas... Eu li tipo, a Track Frontal lançou o disco. Parece que em pouco tempo vendeu, sei lá, 25 mil cópias. O Track Frontal não é nem do Track Sonora. Ah, sim. E, o grande outro coletânea. Então, Cólera com Medo, do clássico Pela Paz Todo Mundo, né? E Julian Murphy, né, o cara que saiu do Wailers pra fazer um som que o The Clash regravou depois no clássico London Calling, né. Julian Murphy com Police and Thieves. The Fall, Cólera e Julian Murphy aqui no bloco do Patrick. Música. satisfaction. Watch my TV. That man comes on to tell me, does how white my shirts could be. I'll wear a game for your man, cause he doesn't smoke. The Simpson arrests me. I can't get to know. I can't get to know. Big satisfaction. No, no, no. Thank you. Tanta nostalgia, porque a gente já passou da casa dos 30, né, claro. Por isso que eu digo, às vezes eu tô falando com um amigo mais novo, que tem 20 anos, 20, 21, 22. Os cara ficam chamando o cara de, já tá nostálgico. Meu amigo, tu não chegou nos 30 anos ainda. Quando tu chegar, tu vai começar a falar dos causos e vai achar velhos amigos. E isso aí faz parte da vida, cara. Assim como o vovô da gente fala, o vovô da gente fala, a gente já começa antes, né. É uma coisa gostosa essa dia, né. Então, a gente tá degustando uma pastelina aqui, vou até pegar uma aqui pra... A gente tá comendo uma pastelina aqui, e eles vão falar de uma fita compilação chamada Pastelina Punk, que foi lançada na época do Ruffles Reg. Olha, com a câmera pode ver aqui, ó. Vou apontar pra câmera aqui a pastelina, ó. É verdade mesmo. A gente fez uma... Tinha um festival chamado Ruffles Reg. Em 90... 96 e 97. E daí a gente resolveu fazer uma fita demo com algumas bandas chamada Pastelina Punk. Porque se o Ruffles é reggae, a Pastelina é punk. Claro. Daí a capa tinha o rótulo da Pastelina. Só que em vez desse boneco do Pastelina aqui, era o boneco do Cicô Jackson, tá ligado? Era massa. Então era, podia ser pior. Cada banda com 4 músicas. Podia ser pior, Os Torto, Kamikazes, Contra-Ataque e No Name. Né? Muito fuder, meu. Contra-Ataque era a banda dos skinheads ali dos blocos de Botânico. No Name, banda dos nossos amigos, Torto também. Kamikazes era a banda do Pisca. com um pessoal que eu não me lembro quem é. E era uma banda que a gente tava falando agora aqui no, no intervalo comercial, que a gente tava cantando as músicas deles aqui, tipo, aquela vinha descendo a 24 de 4. Que é uma... Eu não me lembro do resto da letra, eu só me lembro do vinha descendo a 24 de 4 tinha tomado um whisky barato. Mas era, era muito a fuder. Foi uma coletânea massa isso daí. Então a gente... É, nesse período que a banda ficou parada, né, o que é que vocês fizeram, assim, nessa coisa de entre safra aí e tal? Nesse período que a gente ficou parado, assim, cada um acho que seguiu o seu projeto meio que paralelo, né? Então o Patrick foi lá tocar lá com os Valverdes, né? Pá, fazendo sucesso, Brasil afora e tudo mais, né? Ficando famoso, MTV, pá, clipe, uau, né? Eu ali tocando ali, né, nos melhores, né, os guri. Depois eu toquei com os Panga, que era uma banda só com, tipo, os caras que sobraram, só os Pangaré. Na verdade, os Panga é um derivado dos Pangaré. Os Pangaré que sobraram na Porto Alegre, os caras que tocavam uma merda nenhuma, se reuniram ali e foram e fizeram uma banda. Os Rui fizeram uma banda, o negócio era esse. O som era isso, né. E aí tinha a Sense Mila, né, que é onde o Gordinho, né, que é o aragonês, que hoje mora na Austrália, faz sucesso lá, tipo, né, que é uma coisa que tem que se falar, o, pô, o cara lá é o Jack Johnson australiano e tudo mais, turnê na Europa, é, bem raro, pode até se comparar, ele é uma mistura dos dois, assim, digamos, cara. Turnê na Europa, o pai ficou falando. É um dos únicos caras que tocavam hardcore em Porto Alegre, era o Russo, tocava por X, pagava pra tocar, não se fudia colando cartaz naquele frio de 3 graus da noite. Eu tinha um Fiat 147, a álcool, que era uma merda, nós com lata de cola no meio do banco do carro, vassoura velha, né? Colando os cartazes, podia ser pior, no name, torto no garagem. Sabe, uma coisa que levou assim a... Na verdade, o hardcore começou naquela época aqui em Porto Alegre, né? Não, começou muito tempo atrás. Muito tempo atrás, mas a galera que realmente fez acontecer, assim, foi, foi naquela época, assim, né? Aquela época que saiu, assim, o hardcore que virou os melódicos de hoje, né? Retificando, o hardcore começou nos anos 80, com bandas como Grosseria. Grosseria não, Atraque, que era a banda do Padrax. Pupilas dilatadas, replicantes, etc. Cobaias e não sei mais quem, porque eu não eu era piá, né? E o Bambi citou o Gordinho, que é o aragonês, que era o baterista da Podia Ser Pior. Esse cara foi morar na Austrália e ele tá fazendo uma carreira de sucesso séria lá. Ele fez uma banda que fez sucesso, que era... Qual é a banda dele mesmo? Double. E resolveu seguir carreira solo, tocando violão, e ele fez turnê na Europa, cara. Cara tocando em Portugal, Espanha, tudo que é... Meu, o MySpace dele é uma agenda gigantesca de shows. Tudo cidade de países diferentes, velho. E ele vem pra cá a cada 3 anos fazer um churrasco com a galera, assim. E o cara virou artista, meu. E nós somos mendigo de porco. É, fala por ti, né? Pô, legal, cara. Pô, bonito saber disso. Alguém se deu bem, né, na banda. Realmente bem. O vocalista, o Júnior, tá morando no mato até hoje. Foi morar em Ibiraquera. Tá lá na beira da praia, lá, pegando areia no carro e não sei, que fim levou ele, meu? É, o Danilo é uma espécie que ficou meio ogro, né? Foi morar no meio do mato, cuidar de plantinha, tem gato, tem cachorro em casa, né? Fala que o capitalismo é uma merda, que o mundo vai acabar e que a economia vai destruir tudo a natureza, e ele tá de cara porque o asfalto tá chegando perto da casa dele. Pra te ter uma noção de como ficou o mundo, né? Caixa d'água, escolha 3 músicas aí. Pô, as 3 músicas que eu vou escolher é meio complicado, né? Dizer assim, porque o cara me pegou de surpresa. Bom, o Patrick disse que não era pra escolher uma música que eu gostar, mas eu vou escolher porque é o que eu quero e vai tomar no teu cu, tá? O negócio eu vou escolher Drugs Are Good no FX, vou escolher The Sands, I'm a Loser, e o outro som que eu vou escolher, que eu não sei se ele tem aí, né? Mas vamos ver. Fun People, cara, Question, que é um som do caralho. Então o Caixa d'Água escolheu aqui, em homenagem à nossa adolescência aí do skate e tal, NoFX, Drugs Are Good. Eu me lembro que vinha numa coletânea isso aí, cara. Não, mas tinha outro, cara. Tinha uma que tinha Helmet. Tinha um monte de banda e tinha essa música aí, cara. Helmet. Tinha, cara. Todos foram nisso. Foi... Summer Concert. Fala aí. Show do Helmet, tá? Tá, quem conhece o Mini sabe que o cara é muito pacato. Sim. O vocalista do Valverdes. O Valverdes foi nesse show do Helmet aí, eles eram muito fãs do Helmet. Sim, Fito Paz também, então história do Fito Paz também. E daí, disse que o Mini chegou assim no cara do Helmet, pô de bêbado, tirou cigarro da boca do cara, falou merda em inglês que não existe, coisa assim. E o Marcos encheu uma garrafa de água mineral de plástico, de areia, e jogou lá no teclado do Fito Paz. E fez um barulho na música lá. Essa é a história do M2000 Summer Festival. Pô, a galera de Santo Antônio foi todo em peso pra lá, porque o Capão da Canoa era do lado, né? É, eu tava, tipo, um amigo meu tava vendo o Jornal do Almoço com a mãe dele. Jovens invadem, não sei o que, tiram um sossego do festival. E daí aparece ele com uma corrente rodeando assim, no pogo. O Maurício Bão, o primeiro baterista da Screen Noise na nossa banda. E a mãe dele, meu filho! Nós tocamos com vocês, os Screen Noise, no Novo Hamburgo, no... Qual é o nome daquele lugar? Embaixada do Rock. Isso, foi. Só vamos rolar. Sim. Então, pessoal, a gente vai rolar essas três músicas aqui. NoFX, Drugs Are Good, The Sense I'm Not A Loser e Fun People Skateboard From Hell. Depois a gente volta aqui com o pessoal. Depois desse bloco aqui que o Caixa d'Água escolheu, a gente vai perguntar pro pessoal da Polícia Pior sobre a volta, né? Como é que vocês voltaram e como é que mudou a formação, mudou também o tipo de som, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre a volta de vocês, o que aconteceu para vocês voltarem. Vocês se reconciliaram? Não, a gente nunca brigou. A gente sempre andou junto, só que a banda meio que parou, até porque o vocalista foi morar em Santa Catarina e o baterista foi morar no, na Austrália. Então, tava parado por causa disso, na real, também. Então, o que aconteceu daí? Em 2007? 2006, eu sou amigo do Al, era amigo do Alcio, né, do, da Sonic Volt na época. O batera bom pra caralho, da nossa idade. E o cara conhecia, podia ser pior, e daí conversando com ele, bala, meu... Quem sabe a gente marca o ensaio, a gente toca com a gente faz uns covers. O cara topou na hora, assim. E a gente foi tocar, foi ensaiar com ele. E rolou, ele sabia tocar as músicas velhas. Ficou, foi muito massa, assim. O que eu ia falar? Foi 2006. Ah, sim, aí a gente tinha um show. Que era o show da volta da Podia Ser Pior. Que era com a Pedrada Fu no Jekyll. Não, isso foi depois, cara. Não, esse foi depois com a banda de São Paulo do Jean, que era do Valverde. Chulé de Coturno. Isso foi depois. Isso foi no outro ano. Em 2006 a gente tocou, a gente show com o Pedrada Fu, cara. E daí o Júnior veio de Santa Catarina pra cantar com a gente. E daí foi um show lotado, cara. E a Pedrada Fu era a banda famosa da época, a Pedrada Fu tocou primeiro e nós fechamos, assim, sabe? Tipo, o público que tava lá era muito nosso, assim. Foi muito a fuder, cara. Foi. Vai, se sentiu muito feliz, assim. Porque era uma galera que tava lá pra ver a banda depois de vários anos, assim. Sim, amigos e o pessoal que conhecia a banda, que nem conhecia a gente pessoalmente, sabe? E o pessoal que ia nos shows da época, no Hora 51, Garagem Hermética. Daí a partir disso a gente gostou muito e começamos a fazer músicas novas. Que músicas que eu componho, assim, que não são pro Valverdes. Daí eu trazia pro Podia Ser Pior, que são as músicas hardcore podre mesmo. Que ficam muito a fuder. O Alcio toca batera pra caralho. O Bub evoluiu um pouquinho, assim, daquela época. Um pouquinho, bem pouquinho. E aí tá até hoje, cara. Daí a gente começou a gravar as músicas, assim, a gente fez vários shows, e todos foram muito. Muito o pessoal elogiou, assim, e nos deu muito incentivo pra continuar, sabe? E não é um sacrifício continuar com a Podia Ser Pior, cara. É uma diversão completa, porque a gente não tem a mínima pretensão de fazer o mínimo sucesso. Tipo, dar entrevista pra ti é o cúmulo do sucesso pra nós. Sabe? É sério mesmo, a gente não tem. Cara, pretensão zero. A nossa expectativa com a banda é gastar dinheiro e ficar bêbado e gordo. Porque a gente come X depois do ensaio. Cavanha, batata frita e enche a cara no ensaio. E faz o som ali e faz uns, sei lá. A gente quer fazer mais shows. A gente fez poucos shows desde a volta. Mas a gente ainda não entrou nessa nova galera aí das bandas, a gente não é amigo ainda. A gente fez um show com o Velho de Câncer. Muito fuder, e tu cantou lá também. Muito massa, só que. A gente não é amigo dessa galera, sabe? Tem um cara lá da banda do Foda Meu Discos lá, o cara lá, não lembro o nome do cara. O cara é gente fina, conheço ele. O cara me encontra, me cumprimenta, a gente se conhece e tal. Mas a gente não é amigo dessa galera, tá ligado? Essa galera era o que a gente era no meio dos anos 90. Com a No Name e os Tortos. Entende? Então a gente tá tentando entrar de penetra aí, porque essa galera nova não nos conhece, cara. Nunca ouviu falar que podia ser pior. Então, ouviram falar mal. Daí a gente tenta se enfiar, sabe? Então aí, né? É, o que vier é lucro e o que não vier também é lucro. Mas enfim, pô, eu sou um cara que conheci o som de vocês, vi, chamei inclusive pra tocar com o Vero naquele show que a gente organizou do lançamento do disco. E agora vai sair a coletânea do Velho Ornitorrincos, essas bandas, a gente vai chamar vocês também, porque eu simpatizei muito com a banda, assim, tipo, porque primeiro que eu conheço vocês faz tempo, né? O som, tanto a banda como as pessoas, tá? E, tipo, eu vi o show, me identifiquei pra caramba, cara, adorei, assim, porque hardcore 80, tipo, vocês tocaram, sei lá, 15 minutos, 15 músicas, cara. Assim, tem isso. Tem mais isso, né? O som da banda mudou. É, sempre teve essa lance do punk, rock, do hardcore, só que a gente tinha aquela coisa do Bad Brains, do Sublime, do reggae com hardcore. Tipo, ah, dois hardcore e um reggae, dois hardcore e um reggae. Agora acabou, é só hardcore e nenhum reggae. E não é hardcore, tupá, tupá, tupá, tupá. É hardcore, tupá, tupá, tupá, tupá, tupá, tupá, tupá. Sabe? E as músicas mais cadenciadinhas, assim, tipo Ciclo Jerks, assim. É, a pilha é o skate e o surf, sabe? Que tu vai te imaginar, assim, dando, caindo de skate. Perfeito. Não, então, a gente vai então conferir uns sons dessa fase nova aí que o Patrick trouxe aí, primeira mão pra rodar. E eu vou ter orgulho de lançar isso aí, cara, no meu selo Punch Drunk. Convidei a banda pra né, lançar essa gravação, né? Eu falei pro Patrick, pô, vamos fazer 150 cópias, cara. O Patrick, não, vamos fazer 50 só. De comer. 66, beleza. É um número bom, né? Bota mais um 6 depois que é melhor ainda, né? 69. É. Então, a gente vai lançar. Que a minha ideia é, tipo, pegar bandas que são legais aqui em Porto Alegre de hardcore, ou música underground em geral, e, pô, lançar demo, tentar distribuir. Quando eu pego alguma coisa pra mandar pro correio, eu mando junto, tipo, o CD da banda, ou tento vender, fazer troca. Enfim, né? Que eu acho legal. Internet, né? Então, o Patrick vai falar dessa gravação nova de vocês, mas eu sei que vocês já gravaram faz algum tempo. E vocês fizeram algumas modificações agora na última gravação, né? Sim, então, é o seguinte, né? O Júnior veio fazer alguns shows com a gente na volta da banda, mas já voltou lá pro meio do mato e não quer saber de nada. O cara é um ermitão, assim. Tá lá fazendo sei lá o quê. Plantando sei lá o quê no pomar dele. Daí, então, a gente eu tive que cantar. E o Alce tocando bateria, o Bami tocando o caixa d'água, tocando baixo. E daí a gente resolveu gravar essas músicas, que são várias músicas, né? Todas hardcore, tupá, tupá. Tipo, Mod te foge, tomar teu cu explode. Quais são as outras boas? Ganhando Pudo. Vai te fuder. Qual é a outra? Sete da manhã, contínuo. Então, as músicas nessa pilha. Daí os shows tem cover de Raso de Porão, Olho Seco, Black Flag, Bad Brains e... Não, Dead Kennedys, Nice Punks Fuck Off. E a gente fez essa gravação, tosquissimamente, claro, mas ficou legal. E é isso aí, né, cara? Vamos lançar aí pelo selo aí com o nosso amigo Daniel Villaverde. E vou tentar enfiar a goela abaixo aí da raça aí. Não, tu não vai falar, meu. Não, chega, acabou a entrevista. Deixa ele falar. Não, só pra dizer uma coisa, seguinte, né, e pá. Quanto mais rápido, melhor. É, essa é a história. Ah, play fast or die, isso aí, cara. Tem que ser. Live fast da young. Não, live fast da young, que a gente já passou, né, da idade, né, cara. A gente passou, pô, no show do Kate Moss lá e falou, é, eu falava aí, o Sr. Cogiardo, o Kate Moss falou assim, é, eu falava ali Fest da Young quando era novo. Agora eu tô velho, eu quero viver, cara. É, tá aí o leme pra provar, né, cara? Claro, ó. Então, Patrick, lança aí pra nós aí, pra gente... três. Tu sabe o nome das músicas? Tá. Tá gravando, né? Sabe? Peraí. Vamos dar um. Vamos dar um pause aqui, né? Que a gente volta aqui daqui a pouco com as três tá, músicas. As últimas músicas aqui que a gente vai rodar. Vamos dar um tchau aí pros amigos da Podia Ser Pior. Agradecer a presença deles aqui em mais um Notas do Subterrâneo. E as três músicas que a gente vai rolar da demo Teu Pai de Lingerie, né? Que é 7 da manhã, Galeto de Igreja, Vai Te Fuder Contínuo, né? E Bebendo por Dois. Vamos rolar quatro sons aqui da Podia Ser Pior, então. 7 da manhã, Galeto de Igreja, Vai Te Fuder Contínuo, que são duas músicas emendadas, né? E Bebendo por Dois. Então a demo está disponível aí, né? Pelo meu selo aí, a Punch Drunk. Quem quiser uma cópia, entre em contato aí e tal. Né? Tem a forma física, né, em CD, né, com encartezinho tosco. E mais adiante a gente vai disponibilizar em algum buraco aí da internet para o pessoal baixar, então. Então tá, valeu Caixa d'Água e Patrick, muito obrigado pela presença aqui. E a gente fica então com o som da nossa banda entrevistada de hoje, que é Podia Ser Pior. Até o próximo programa. Da puta. casa acabou.